386, tem 321 do site. O 755 procura qualquer. 395 Duna, localizador em aproximação ILS, chega o trem, chame a torre, frequência 1186. Ok, 1186. 5467 é o código, 198 é o controle. 60 com 15, é Cezulo 16, Dael, Leda, Bride, Piso 10, curva direita, 5467, 198. Correto, senhor, para posicionar. Camarada. Salve, Salvador, boa tarde, Pantanal 479. Pantanal 479, boa tarde, Aguarde Copa São Paulo, Congonhas. Guardando Copa, Cintia Romeu, Pantanal 479. Pessoal, senhor, muito grato. Positivo, sua frente no litoral, nós temos o Montserrat com seu farol e a Igreja do Bonfim, que é o ponto mais alto à sua frente. A Igreja do Bonfim, muito grato, senhor. Muito bom, paisagem muito boa aqui, os passageiros estão gostando. Obrigado, viu? Perderam a lavagem. Tá certo. Tem vento 1-1-0 graus com 1-2-9. Entrando a colagem na 3-1-4. Onda 119-8 é a frequência. Onda Azul 17, era. Correto, senhor, para posicionar aqui, 464. Desculpa, no 925. Pantanal 479, pronto para copiar? Afirmativo, Pantanal 479, pronto. Autorizado, São Paulo, Congonhas, liga de voo 360 via Pêsulo no meia, Bravo Hotel Zulu e após conforme a rota do plano. Subida da El, Leda, Brite, primeira curva direita após a decolagem. 5473 é o código, 198 é o controle. São Paulo, Congonhas aprovado 360. Decola da 10, curva na direita da El, Leda, Brite. Intercepta a Tanjulo 16, voa da Norizonte. O controle 98, transponde 5473. É o Pantanal 479, posição 1-1. Pantanal 479, protegimento correto, só para posicionar. Semana posicionamento, Pantanal 479. Passaredo 2231, na remota 14, curta com a. Passaredo, autorizado, chama para iniciar táxi. Está no perno do vento, pistão no zero. 360 para a direita, repórter interceptando. 3.200 pés. Oi, Salvador, muito bom. 35266, agora 7.8 milhas na cabeceira. Muito boa tarde, trip 5266, continue a aproximação, aguardando pista livre, informa o Boeing 737 à frente, aproximadamente 2 milhas para toque na 10. Tráfego adicional, P3 Orion da Força Aérea Brasileira, efetuando 360 na perna do vento da pista 10 a 1.000 pés. Vento 120 graus, 12 nós, aguarde autorização para pouso, trip 5266. Sim, estamos reduzindo mais ainda, trip 5266. O eixo da colagem da 17. Afirma. Após o tráfego, atende possível ter turbulência, livre decolagem cabeceira 17. Após a decolagem, mantenha a proa até a linha do litoral. Vento 120 graus, 12 nós, Papá Romeu até a Itatiaia. Após a passagem, livre decolagem, estará dentro da esteira e manterá a proa até a linha do litoral. Gol 1399. Dora Azul 4206. Gol 1399, controle. 1399. Curva esquerda para Leda. Esquerda direto Leda, 1399. Azul 4206, controle Salvador. Curva à esquerda, voa Itap, desça para 5013, Itap Duna para o ILS. 5000 Itap Duna ILS, agora esquerda. 217, aguarda, senhor. Afirma, senhor. Gol no 395, solo aos 47, a livrar direito no 21.9, boa tarde. 219. Tá limpo 03, concluiu 360, mantém a perna no vento, informa o Embraer 170 da trip a 3 milhas da pista 10, reporte visual com tráfego. Interceptado o vento, mantém a mesma, está visual com tráfego. Sente, mantém a perna do vento, aguardando para girar base, o Olimpo 01. Antena do vento, aguardando autorização para a base, 01. Papá Romeu, Hotel Delta Charlie, decola aos 48, chama agora controle em 1.9.8, um bom voo. Chamar a controle em 118.9, grato, até a próxima. Corrija, senhor, é 1.9.8, até a próxima. 119.8, grato. Trip 5266, livre pouso, pista 10, vento 1.10 graus, 10 nós. 7, livre pouso, trip 5266. Olimpo 01, mantém a perna do vento aguardando para girar base. A intenção é decolar um Airbus antes da sua base, ok, senhor? Afirmativo, pela antena do vento. Fran 3217, visual com a Embraer na curta. Afirmo, 3217. Após o tráfego, ali mantém pista no zero, Fran 3217. Após ali, mantém, 3217. Hotel Delta Charlie, qual o seu estimado para pouso? Mais 55 minutos, já. Ok, hora certa, 1.849 mais 55. Tá, licença. Oceano 314. Roda presente de imediato. Petrolina. Petrolina da presente, 6314, graças. Torinja Juliette. Já estabeleceu o contato com a aeronave da gloriosa Força Aérea Brasileira informada anteriormente? Vivo, passando aí as 2 horas da presença, 1 a 2 horas. Pra bem da verdade é difícil não ver, não é verdade? Chame agora a torre 1186612 para instrução de pouso, eu agradeço a sua colaboração, capitão. 1862, eu vou poder ajudar aí, tá? Juliette. Senhor, até daqui a pouco, 5266. Já. Olimpo 01, no livre girar base pós-final, vento 120 graus, 10 nós, informa Airbus 320 iniciando a rolagem no momento. Livre girar base, portar a final, Olimpo 01. Instalador, passando, Vitorinha Juliette. Vitorinha Juliette, boa tarde, mantenha a proa da rotatória aguardando novas instruções. Proa da rotatória aguardando instruções. Fran 3217, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 12 nós. Livre decolagem, 3207. Dado. 5266, táxi autorizado, Alfa Kilo, Pad 3. No Pad 3 vai ficar atento ao tráfego da companhia, fazendo pushback. E após o mês já pode prosseguir a posição número 7, tá ok? 7, Alfa Kilo, Pad 3. Tá visual com tráfego. Posição 07, 5266. Astareza 2231, no táxi autorizado via Fátima de Alfa, ponto de espera, chame torre 186. Decola 851, chama agora controle em 1.9.8, bom voo. 198, obrigado, Wander. Boa tarde. Boa tarde, senhor. Na rotatória, Vitor de Brasileiro. E voe para Itap, descendo para 5.000, Itap Duna para o ILS. Gente, Itap Duna para o ILS, descendo para 5.000, com 1.003, Azul 42, Negar. 2 nós. Vive Toque Rebentido, Olimpo 01. Mike com Delta, informa o P3 Orion da Força Aérea à sua direita, pousando na pista 10, tá visual com tráfego. 2545. Só um minuto, fique atento. O Gol tá parqueando, terminando o parqueamento no portão 03, tá ok? Oi, boa tarde, Delta 3217. 3217, esse é o controle, meu cordial. Contato radar, gira direita, voe Leda, subindo. Direita, Leda, subindo, tá? 3217. Tá Azul. Que uniforme, prossiga. 9, táxi autorizado via Pátio Índia Alfa, ponto de espera, chame torre, 18,6. Pátio Índia Alfa, no ponto de espera, 118,6, 529, muito grato. Autorizado com FIS, nível de voo 340, via 3196. Subida da EL, Leda, Bride, primeira curva à direita após a decolagem, 5475 é o código, 198 é o controle. Companhia com FIS, nível 340, via Acesolo 16. Decola da 10, primeira curva à direita, da EL, Leda, Leda, Bride, 475 vai acionar o transponder, 119, decimal 8, é a frequência de controle de Salvador, F7, 729, na posição 19. 5729, cotejamento correto, chama-se a puxa estacionada. Chama lá, 729. Prólogo no 077, autorização Galeão. 1077, boa tarde. Autorizado Galeão 360, via Peruísque 50, BDEV, Upper November 857, após a conforme a rota do plano de voo. Subida da EL, Lida, BDEV, primeira curva direita após a decolagem. 5457 é o código, 198 é o controle. Ok, gol no 077, autorizado Galeão 360. A saída da EL Leda, Upper 850, BDEV, Upper November 857. Curva direita, 5457 ao transponder, 198 ao controle. Correto, 2231 no vento no momento, 110 graus, 12 nós. Para o pushback e saneamento no gate 2. No 925, autorizado, senhor treino de chitax. Camarão para o chitax, eu vou 195. Logo, Pantanal 471, posição 11 para o pushback, o saneamento está pronto. 11, autorizado, senhor treino de chitax. Camarão para o chitax, Pantanal 471. 30, vai partir direto para a bridge. Restante 340 após direto bridge. O meu papatão confirma o setor de sobrevoo. É, positivo. Só vai subir restrito ao nível 340. Vai girar à direita num voo direto para bridge, capitão 3217. 3217, restrito no 347, direito bridge. Tô 3190, este é o controle Salvador, meu cordial. Ajuste, 10, 13, gira à esquerda, voa Itap, desça para 5000 Itap Duna para o ILE. De 1500 pés, após decolagem, curva à esquerda no corredor forte. 0121 é o código, 198 é o controle. Viu até o Delta Charlie? Frequência livre. O meu patango, só confirmando, o senhor vai a 4.500 pés e o corredor é o forte, ok? Primeira curva à esquerda. Cortava a medida do senhor. Mil, vou modificar aqui e no corredor forte, isso mesmo. É 02 no POB? Acionamento táxi decolagem agora com a torre 18,6. 198-2231 no grato com 6. Olimpo 01 no livre toca remetida, pista 10, vento 110 graus, 12 nós. Livre toca remetida, Olimpo 01. Grato, Juliette, uma boa tarde. Goiás, 1406, visual. Boa tarde, 4206, continue a aproximação, reporte, marcador externo, controle de checado. Vento 110 graus com 12, nosso ajuste no 0 no 3. Vamos parar. Boa tarde, eu sou 3145, informação Romeu. 3145, ciente, está autorizado Galeão, 360, via Previsque 50, Bidev, Upper November 857, após conforme a rota do plano de voo. Subida, Dael, Leda, Bidev, primeira curva à direita após a decolagem, 5507 é o código, 198 é o controle. Controle Salvador, meu cordial, está em contato radar. Contato radar 3-1. Bidev, curva direita, funcionando 5507, o controle 119-8, altura 3-1-4-5. 3-1-4-5, cotejamento correto, chama para puxa acionar. Chamará para o puxa acionar, 3-1-4-5. TAM 3217, chame Recife 1251. 251, uma boa tarde, senhor. Boa. Ciente, chame para o táxi, o Romeu Papatango. A bem da verdade, não existe a necessidade de uma redução. O senhor pode manter a velocidade e voar direto Duna. O senhor está seguindo a aeronave da Azul, passando 5.500, o senhor deve ter no TICAS. Câmbio. Mesmo aqui, senhor. Acompanhando aqui, agora vou direto Duna, então eu vou morrer. Obrigado. Controle Azul 4260. Siga. Possibilidade de interceptar a localização na proa 045. Eu prefiro que o senhor mantenha a proa de Duna descendo para 2000, porque o senhor deve ter no TICAS um tráfego à sua esquerda a 1500, confirme. Ok, atendo a Duna, obrigado. Então é 18.6. India Alfa no ponto de espera, chamará a torre 186, o gol 1993. Pantanal 479, estacionado para o táxi pronto, via 2178, autonomia de 4 horas e 20, Galeão é o alternado, Pantanal 479. Eu só não entendi o que eu vi. Via 1178. 1178, ciente, táxi autorizado via Pátio India Alfa, ponto de espera, chame a torre 186. Pátio India Alfa no ponto de espera, 286, o Pantanal 479. Olimpo 01, efetue um longo 360 pela direita, reporte interceptando perna do vento, pista 10. Seu ativo, longo 360 pela direita. 55, após a passagem do Pantanal, é o Airbus da Torre da Guarda, o senhor inicia no 8. Está autorizado. Azul 4206, solo 01, na oliveira direita 21, décima 9, boa tarde. 219, obrigado. Solo Salvador, WebJet 729, posição 1 pronto para acionamento com o posterior pushback. O acionamento na posição está autorizado, chame para o pushback. Chamará para o pushback, o WebJet 729. Salvador, boa tarde, Azul 42, Armeia, Libropista, prospecção, Alfa 43. Azul 4206, boa tarde, prossiga via Alfa, reporte antes da Juliette. Pode via Alfa, reporte antes da Juliette, 4206. Livre Taxi, tem interseção com 17, o meu Papatango. Pronto para a Patango tá no pátio 5? Pátio 4. Pátio 4, ciente, tá autorizado, autorizado até a Oscar, chame na Oscar. Chamará na Oscar, pelo Patango. Boa tarde, é o 1925, pronto para a 1925, muito boa tarde, mantenha a ponto de espera, pista 10. Mantenha a ponto de espera, 10, gol 1925. 352, 19, decola ao 03, chama agora controle em 119.8, um bom voo. 198, grato, Maria. Torre Salvador, boa tarde, 4260 da Azul e LF da 10. Confirme. 4260 da Azul, estabilizado e LF da 10. Muito boa tarde, 4260. Continue a aproximação, livre pouso na pista 10, vento 100 graus, 12 nós. Informo o P3 Orion da Força Aérea Brasileira, na terra do vento da pista 10, mantendo 1 mil pés. Gente, Azul 4260, livre pouso na pista 10. Olimpo 01, informo Embraer 190 da Azul, passando o marcador externo no momento. Fique atento ao tráfego e mantenha a perna do vento da pista 10, aguardando para girar base. Afirmativa, interceptor do vento, atento com o tráfego. Tem o mesmo visual. Solo WebJet 729, posição 1, pronto para o pushback. Aguardo, WebJet 5729. 5729, posição 1, pronto para o pushback. Aguarde, 5729. Aguarde. Aproximando da Juliette Azul 4206. 4206, quem a gente mantém a posição? Define com seu tráfego, mantenha 1500 pés direto para do forte. Aguarde, obrigado. 5729, puxa a cena no 1, chama para início táxi. Chamará para início do táxi, WebJet 5729. Carinho 2231, chame Recife 1245, alternando 2685. 2545, 2685, bom serviço, passarei 2231. Essa Juliette para o portão 8, azul 42, no 925, após o pouso do Embraer 195 da Azul na curta final ali, mantém pista no 0. Ok, desacronada, após a passagem na mesa, alinhará e manterá o gol 1925. 4791, tá na minha escuta? Afirmativo, senhora, na escuta. Tem como o senhor chegar um pouquinho mais pra frente, pra gente puxar o... Já, eu acredito que já vai dar o espaço, mas só pra dar total segurança aqui. Passando agora pra frente, pra puxar o colega de Pantanal 479. Obrigada, Pantanal. Nada. Zero. Afirmativo, zero. Aguarde para início de táxi, o gol no 755. Tá 3190 estabilizado no localizador, tem o campo aviso. Tá 3190, complete a aproximação, chame 2 agora, 118.62. 186, boa tarde, bom serviço, tá 3160. Paulo, confirma 28 para o azul para 206? Afirmo, tá sem o sinalizador? Tá apertado, né? É, o outro tá na parte da 8. Zero, vai passar em Tia Sierra. No 925, informa o P3-OL da Força Aérea Esquerda, 1000 pés na perna do vento, livre decolagem, pista 10, vento 120 graus, 10 nós, gol no 925. Livre decolagem, gol. Prossegue Alfa, repórter 102 Juliette, 4260. Para pouso, informa o P3 da Força Aérea à sua esquerda, 1000 pés na perna do vento da pista 10. Continue a aproximação, aguardando pista livre. Boeing 737 da Gol também iniciando rolagem no momento. Vento 120 graus, 12 nós, TAN 3190. Gente, aguardando a pista, tá visual com o P3, 3190. Olimpo 01, informa o Airbus 320 da TAN à sua esquerda na final da pista 10. Visual com tráfego. Afirmativo, prolongando do vento, visual com tráfego. Positivo, certo. Condições de se ajustar como número 2 a retaguarda do tráfego. Afirmo. Então reporte como número 2 para toque emitido, pista 10, Olimpo 01. Totará, 01. 7-9, obrigado, boa tarde. Gol 755, pode prosseguir o táxi e a faixa de alta, ponto de espera, chame torre 286. 3190. Gol 1925, decola 09, chama agora controle em 1998, bom voo. 98, uma boa tarde, 925. Boa tarde, senhor. Romeu Papatango, ali mantém, cabeceira 17. Salvador, gol 925. Gol 925, contato radar decolagem, submantendo 360, saída gole, transição ofício. Gole ofício 360, gol 925. Sim, por isso que eu achei que estava errado. Só um minutinho que eu vou verificar aqui. Ok. Se quiser também, vai no 065. Condições de se ajustar na final de forma com que permita a decolagem de Airbus da cabeceira 10 agora, senhor? 4260, assim que o gol der passagem, ingresso Juliette, portão 10. O gol der passagem, ingresso Juliette, portão 10, azul 4260. 0 né? Você na final. Positivo, Olimpo 01, continua a aproximação. 01. 4-0. Sim, eu vou coordenar com vocês. Obrigado. Alô, 3145 para pushback acionamento. Sim, se aguarde. 2190, solo aos 11, ao livrar a direita, 21-9, boa tarde. 219, boa tarde. Solo, 3621, puxa acionamento na 9. 6321, no Fiat, aguarde. Aguarda. Graus com 109. Livre toque remetido, Olimpo 01. 10, possível Alfa, reporte antes da Juliette. Alfa, antes da Juliette, 7, Romeu Papatango, por enquanto o senhor vai ter que manter a alinhada aí na cabeceira 17, uma vez que após decolagem o senhor vai curvar à esquerda e cruzar aqui o aeródromo no setor de decolagem da pista 10. Temos uma aeronave efetuando toque remetida na pista 10 e mais três aeronaves de médio porte para decolar, ok? O senhor em princípio ficará à retaguarda desses tráfegos. Valeu. 479, visual com tráfego da Força Aérea curta final. Afirmativo, Pantanal 479. Após o mesmo ali, mantém pista 10, Pantanal 479. Tem 3529, autorizado 180. Sente para 180, 3529. 1925.